são dois projetos assinados pelo Sr. Will Johnson, os Syndromatic, de onde ouvimos Cracking of the Seal, e também os South San Gabriel, que conjuntamente partilham este EP de título Hayes, disponível só através de venda no sítio da internet, precisamente dos projetos. Ouvimos, como dissemos, Cracking of the Seal para os primeiros, Syndromatic, é o arranque da primeira das 2 horas de Orelha Extra. A não esquecer que hoje por aqui temos uma singela reportagem que fizemos sobre o último festival Barreiro Rocks, que comemorou o seu 10º aniversário e foi mesmo um evento dos diabos, no bom sentido, obviamente. Som já para Matthew Melton, do álbum de 2006, editado este ano, Still Misunderstood. Dadas as nossas boas-vindas à emissão 100ª da Orelha Extra desta sua segunda fase, tema título para o último trabalho do norte-americano de São Francisco, Matthew Melton, Still Misunderstood, e para continuar temos por aqui a dupla germânica Lonsky and Klassen. O álbum sai na editora espanhola American Typewriter. Chama-se Climbing on Branches. E fica tão bem o tema que dá o título ao disco. Thank you. You've put me to shame. Nothing compares to you. You won't ever know. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. We'll be right back. But I was lying there with just my brother. We could hear someone rattling our locks. He was lying there with just my brother. He said, yeah, man, I think it might be the cops. And we sucked her, we sucked her, we sucked her dry. Yeah, we sucked her, we sucked her, we sucked her dry. I was Mickey Mouse. He was a big bad wolf. Cave é o segundo volume, ou melhor, segundo disco para os Grinderman, chama-se precisamente Grinderman 2. Ouvimos o tema que o inicia, Mickey Mouse and the Goodbye Man. Ainda a primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, à sexta-feira à noite, a partir das 23 horas no Brasil, na Rádio UFSCar, e depois ao sábado em Portugal. À meia-noite, Rádio Online Kitchenet. Ao meio-dia, Rádio Universidade de Coimbra. 19 horas, Rádio Universitária do Algarve. E às 21 na Rádio Castrense. Continuamos ainda, e talvez seja a última vez que por aqui vão ouvir a banda sonora que também é o filme do realizador britânico já desaparecido de entre nós, Derek Jarman. O seu último filme, Blue, por aqui vai ficar mais uma parte, desta vez Mad Vincent. Mad Vincent sits on his yellow chair, clasping his knees to his chest. Bananas. The sunflowers wilt in the empty pot. Bone dry. Skeletal. The black seeds picked into the staring face of a Halloween pumpkin. He is unaware of Blue standing in the corner. Fevered eyes glare at the jaundiced corn. Core of the jet black crows spiraling in the yellow. The lemon goblin stares from the unwanted canvases thrown in the corner. Sourpuss suicide screams with evil, clasping cowardly yellow belly, slit-eyed. Blue fights diseased yellow belly, whose fetid breath scorches the trees yellow with ague. Betrayal is the oxygen of his devilry. He'll stab you in the back. Yellow belly places a jaundiced kiss in the air. The stink of pus blinds Blue's eyes. Evil swims in the yellow bile. Yellow belly's snake eyes poison. He crawls over Eve's rotting apple, wasp-like. Quick as a flash, he stings Blue in the mouth. Ah! His hellish legions buzz and chuckle in the mustard gas. They'll piss all over you. Shuffle, nicotine-stained fangs bared. Blue, transformed into an insecticutor. His blue aura frying the foes. We all contemplated suicide. We hoped for euthanasia. We were lulled into believing morphine dispelled pain rather than making it tangible, like a mad Disney cartoon transforming itself into every conceivable nightmare. Carl killed himself. How did he do it? I never asked. It seemed incidental. What did it matter if he swigged prussic acid or shot himself in the eye? Maybe he dived into the streets from high up in the cloud-lapped skyscrapers. The nurse explains the implant. You mix the drugs and drip yourself once a day. The drugs are kept in a small fridge they give you. Can you imagine traveling around with that? The metal implant will set the bomb detector off in airports, and I can just see myself traveling to Berlin with a fridge under my arm. Derek Jarman. Derek Patient youths of the sun, burning with many colors. Flick combs through hair in bathroom mirrors. Fucking with fusion and fashion. Dance in the beams of emerald lasers. Mating on suburban duvets. Come splatter nuclear breeders. Out the seconds, the source of a stream along which the minutes flow to join the river of hours. the sea of years and the timeless ocean. Side effects of DHPG, the drug for which I have to come into hospital to be dripped twice a day, are low white blood cell count, increased risk of infection, low platelet count, which may increase the risk of bleeding, low red blood cell count, anemia, fever, rash, abnormal liver function, chills, swelling of the body, edema, infections, malaise, irregular heartbeat, high blood pressure, hypertension, low blood pressure, hypotension, abnormal thoughts or dreams, loss of balance, ataxia, coma, confusion, dizziness, headache, nervousness, damage to nerves, paresthesia, psychosis, sleepiness, somnolence, shaking, nausea, vomiting, loss of appetite, anorexia, diarrhea, bleeding from the stomach or intestine, intestinal hemorrhage, abdominal pain, increased number of one type of white blood cell, low blood sugar, shortness of breath, hair loss, alopecia, itching, pruritus, hives, blood in the urine, abnormal kidney function, increased blood urea, redness, inflammation, pain or irritation, phlebitis. Retinal detachments have been observed in patients both before and after initiation of therapy. The drug has caused decreased sperm production in animals and may cause infertility in humans. Birth defects in animals. Although there is no information in human studies, it should be considered a potential carcinogen since it causes tumors in animals. If you are concerned about any of the above side effects, or if you would like any further information, please ask your doctor. In order to be put on the drug, you have to sign a piece of paper stating you understand that all these illnesses are a possibility. I really can't see what I am to do. I'm going to sign it. Derek Jarman, num relato sobre a sua cegueira provocada pela doença que o levou à morte, a SIDA. O seu último filme, o Ecrã Todo Azul, chama-se Blue, porque ficou desta vez Mad Vincent. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it Orelha Extra, spreading the gospel around here. We'll be right back. A começar este revivalismo funky soul no Dialbar do século XXI, mais propriamente em 2001, com o single Bullfrog, Boogaloo, Willie Sim e o álbum que se seguiu, Instrumental Action Soul, este projeto liderado pelo guitarrista Doug Robertson e de nome The Diplomats of Solid Sound. Mais quatro álbuns depois, um deles a acompanhar a lenda Andrew Williams, e o outro com a presença das Diplomats, a banda está de volta. O novo chama-se What Goes Around Comes Around. Já ouvimos B-O-O-G-A-L-O-O, Boogaloo, e saltamos para Back Off. And if the disco para os excelentes de Diplomats of Solid Sound, chama-se What Goes Around Comes Around. Ouvimos Boogaloo e também Back Off. E não se esqueçam que daqui a pouco a nossa reportagem sobre a última edição, a décima, do Festival Barreiro Rocks em Portugal. E para continuar agora, um primeiro disco para a islandesa Soley Stefánsdóttir, que sob a designação do seu primeiro nome, precisamente Soley, assina este Theater Highland. Islandesa Soley, com este seu EP, com seis temas, Theater Highland, Kill the Clown e também o Title Cut. Thank you. Excelente projeto que junta essa lenda viva do rock and roll, Greg Cartwright, dos Raining Sounds, com Coco Ames, das Diets, chamam-se The Parting Gifts, tem por lá também muitos e bons outros músicos. O álbum através da Indie Red Records, Strychnine, Dandelions, e o tema foi Bound to Let Me Down. Final da primeira parte de Orelha Extra, com o disco que marcou a estreia do projeto que juntava marido e mulher, respectivamente Susie Sue e Budgie, dos Susie and the Banshees, em 1981, EP de título Wild Things by the Creatures, assim se chamava a banda. Ficam por aqui dois temas, Mad Eye Screamer e So Unreal. Para o fim, mesmo, talvez um cheirinho para Garrett Lydiard. Mad Eye Straight into a path you chance upon. She didn't break any promises. Well, she was right on the brink. And if you ever see her, she'll tell you what she thinks. If she's still in the mountains, I don't know where she lives. Taste of healed. Hey, you're lovely and you're young. But hey, one day you'll have nothing and no one. Yeah, but where does all the once it's gone, you don't get it back, you know. Mm-hmm. Well, she broke my ribs and the bones never knit. It's an honor to even exist. It wasn't the first time she pulled one on me. I see her drying her hair in the sun on a roof in Birmingham, while the cold made me numb. No shoes, no coat, no kiss, she don't succumb. No matter how sharp the wind blows, or how gently it hums. I'm looking in my window like I've been shot out of a glass. I'm looking in my window like there's somebody coming at last. Waiting all of the fury go without the decency of saying goodbye. And I love you. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Sometimes I can't believe it. I'm moving past the feeling. para os canadianos de Arcade Fire, The Suburbs, precisamente este o título do tema que ainda escutamos. Segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, no Brasil, à sexta-feira à noite, a partir das 23h, Rádio UFSCar em 95.3 FM e na net em radio.ufscar.br, e ao sábado em Portugal, de sexta para sábado, à meia-noite, Rádio Online Kidsnet, wix.com/kidsnet/radio, ao meio-dia, Rádio Universidade de Coimbra, 107.9 RUG.pt, às 19h, Rádio Universitária do Algarve, 102.7 RUA.pt, que comemora agora o seu aniversário. Ficam aqui também os nossos parabéns. E às 21h, Rádio Castrense 93.0, radiocastrense.net. Prometemos que o podcast em breve será atualizado, já não deve demorar muito, o tempo é escasso para aquilo que infelizmente também mais gostamos, e encontra-se em orelhaextra.com. Daqui a pouco também a nossa reportagem sobre o último festival Barreiro Rocks, a comemoração do seu 10º aniversário. Foi uma grande, grande festa para a boa música e para quem dela gosta, independentemente se é rock, pop ou qualquer outro estilo. Como sabem, por aqui não ligamos mesmo a essas coisas. O que interessa é gostarmos de música, muita música mesmo. Antes disso, Susie Jane Ockham com Need All the Help I Can Get, e depois Duane Eddy and the Rebelettes. My Baby Plays That Same Old Song on His Guitar All Night Long. São canções que se encontram na compilação agora lançada Califia, The Songs of Lee Hazlewood. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Fin dude. Y'all ready for this? Let's go. Get it up. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Just bought me a rabbit's foot and a bunch of good luck charms. I'm gonna use everything I got to get you in my arms. 'Cause I'm gonna need all the help I can get. I'm gonna need all the help I can get. I'm gonna need all the help I can get. If I'm gonna get you, if I'm gonna get you. Me a four-leaf clover and a love potion number 9. Got me a gypsy boa, he's gonna cloud up your mind. 'Cause I'm gonna need brew. Gonna learn how to hypnotize, and then I'm gonna hypnotize you. 'Cause I'm gonna need all the help I can get. I'm gonna need all the help I can get. I'm gonna need all the help I can get. If I'm gonna get you, if I'm gonna get you. Thank you. just for me. As canções de Lee Hazlewood por outros intérpretes em mais uma compilação, esta Califia, The Songs of Lee Hazlewood. E agora sim, as nossas impressões sobre o último Barreiro Rocks Festival, que comemorou o seu 10º aniversário cá em Portugal. Já a seguir. É sem dúvida alguma um dos grandes acontecimentos rock de há 10 anos para cá em Portugal, aguardado com ansiedade por muitos, os que partilham o gosto pelo rock and roll e seus subgéneros, mas também por muitos outros que não deixam espartilhar os seus gostos musicais. E é de muita boa música que se fala quando nos referimos ao Festival Barreiro Rocks, que acontece nos últimos meses do ano no Grupo Desportivo Os Ferroviários, na cidade com mais história industrial de Portugal, o Barreiro. Este ano aconteceu nos passados dias 12 e 13 de novembro e a organização montou um cartaz que deixou muito boa gente com enorme expectativa que agora o festival já terminado não ficou de forma alguma defraudada. A dar início ao acontecimento, no dia 12, sexta-feira, tivemos uma figura muito saudada pela crítica especializada portuguesa da mais recente música que se vai criando por cá, de seu nome, Tiago Guilul. O Pastor, da editora Flor Caveira, trouxe-nos uma formação de teenagers que recriam canções pop-rock de cariz indie, à la Vampire Weekend, quando introduzem ritmos africanos, e outras de formato mais pop convencional, não se percebendo onde andam os Motörhead, à mistura com a música africana, numa alusão feita pelo próprio, onde, no final, quem perde é o público, com esta música demasiado inconsequente, entrecortada por sarcásticos e dispensáveis comentários, como "trazemos o preto de novo para o rock", ou "revivar de certo tipo de dança urbana, criada e executada maioritariamente pela raça da maioria dos membros da banda que o acompanha". Péssimo início para a edição deste ano. A expectativa era alta para quem, como nós, aguardava a atuação de Ty Segall, jovem músico norte-americano, acompanhado por uma formação de mais três outros, depois do lançamento de dois discos, rodados por aqui neste espaço com alguma intensidade, Lemons e Melted. Ty Segall estava pela primeira vez na Europa, começando precisamente a sua digressão no Barreiro Rocks, mostrando-se tímido e feliz por estar em Portugal. Foi um belo concerto, muito ao seu jeito de requeridor de novos blues, temperados com alguns devaneios sónicos, onde, por vezes, os temas parecem inacabados e cuja comparação a Jay Retard nos parece descabida, sem muito sentido, já que este último via-se mais por águas punk. Para primeiro concerto no Velho Continente, e desculpando o nervosismo demonstrado, ficou ganha a aposta. Os Demon's Claws são de Montreal, no Canadá, liderados por uma carismática figura, tal como ficou provado neste espetáculo, de seu nome Jeff Clark, cuja voz nos fez lembrar a nós um cruzamento entre o saudoso Jeffrey Lee Pierce e Chris Bailey, mais para os lados deste último. Jeff conduz a banda através de excelentes temas garage rock, temperados com uma pitada de blues e uns assomos de psicadelismo QB. Os restantes músicos são, para além de competentes, destacando-se o nervoso baterista. Estava encontrado mais um dos notáveis concertos desta edição do Barreiro Rocks. O sorriso, que adornava a cara da maior parte dos presentes, assim o confirmava. I still need a lot more bass on one of those things. Quase a chegar o fim do primeiro dia da festa de aniversário, o décimo, do Barreiro Rocks em Portugal, com uma outra formação muito elogiada por quem escreve sobre estas coisas da música popular. Os norte-americanos The Strange Boys estão a caminho de se tornarem uma das formações que já têm a residência fixa em palcos portugueses e vinham apresentar-se mais uma vez para confirmarem, ou não, a razão da sua aclamação por cá. Em contraste com os sorrisos provocados na multidão pelos Demon's Claws, estes rapazes e rapariga do Texas, o que mais fizeram foi aborrecer parte da audiência, tal o número de bocejos vislumbrados com os seus temas algo country, com cheiro a pop, onde até o reggae teve lugar a por aqui a somar em monótonas canções decoradas por um insípido saxofone. Não foi tanto pela estranheza que esta malta não convenceu, mas sim pela falta de carisma. Para o fim da primeira parte desta celebração, ficou aquilo que a organização chamou de After Party, que mais não foi do que mais uma atuação no palco único do festival. Em anos anteriores, esta festa final tinha efeito num outro local que não o recinto dos concertos, onde havia uma maior proximidade entre a banda atuante e o público, bem como era sítio mais apropriado para o convívio e principalmente para dançar ao som da música escolhida pelo DJ de serviço, no caso destas duas noites, o norte-americano Shimmy. Foi principalmente ingrato para este e para a última banda este novo formato, já que o número de pessoas presentes foi razoavelmente menor, mas os que por lá se mantiveram puderam deliciar-se com o som produzido por uma das outras gratas surpresas deste ano, os britânicos The Vickers, onde se destaca um endiabrado guitarrista que bem poderia ser uma personificação de Pete Townshend nos seus dias de adolescência, tal como nos disse o nosso amigo Edgar. Trio de reverendos, onde a sua religião é mesmo o garage dos 60s, e que para além do guitarrista, também o baixista e vocalista e a baterista nos levam ao encontro de uma superlativa música feita de muita descontração e entrega. Formação que, mesmo reduzida agora a esses três membros, fazem uma descomunal festa, assente a música retro, mas possuída por uma alma muito contemporânea. Concerto da noite, sem dúvida, um dos. Yeah. R&B freak beat. Damn, tudo R&B freak beat. O Edgar é que diz que está ali o Pete Townshend, não era por ele. Acertam bem aquele que já se tornou um dos grandes momentos das edições do Barreiro Rocks, a presença do venerável Kruner Vieira, uma figura ímpar da música dessa cidade que, como sabemos, nem só de rock and roll se alimenta. Performer e entertainer ao serviço de clássicos, sejam eles de Tom Jones ou de Frank Sinatra, ao bom velho estilo de um grandioso baile de salão de eras idas, Kruner Vieira coloca sempre um sorriso na face de qualquer presente, obrigando-o a trautear esses clássicos da música ocidental, mesmo aos mais desprevenidos. Para recordar mais vezes, numa qualquer viagem entre o Barreiro e o Algarve, com paragem para tomar um café, talvez no Canal Caveira, ouvindo o seu CD de 22 temas que tem a duração dessa mesma viagem, tal como o intérprete nos declara. Último dia da comemoração dos 10 anos do Barreiro Rocks, 13 de novembro de 2010, com o cansaço ainda a manifestar-se de uma inesquecível e longa primeira noite, surgem os luso-britânicos Tijuana Bibles, projeto que contém duas figuras já históricas do rock and roll made in Portugal, Vítor Torpedo e Caló, que estiveram ambos nos Stereo Boys e individualmente nos Parkinson's, Blood Safari e Bunny Ranch. O concerto começa em toada Western Spaghetti e prossegue depois com a entrada da vocalista feminina Tracy Vandal por registros mais indie rock britânicos, bastante sofríveis, onde por vezes somam uns apontamentos rockabilly através do contrabaixo de Pedro Serra e da guitarra de Vítor Torpedo, em temas onde a bateria de Caló se limita apenas a marcar o compasso. fraco concerto, onde a fleuma britânica na pessoa de Tracy se deu bastante a notar. Não deram para aquecer, só mesmo para arrefecer. Nick Nicotine, um dos responsáveis por este festival e a principal figura da Nicotine's Orchestra, já tinha dado um ar da sua graça e talento no primeiro dia ao tocar com Tiago Guilul, e eis que surge a oportunidade com a sua referida banda para mostrar os temas do recentemente editado Ghosts and Spirits. Agora, muito mais rock dos anos 70 do século passado do que a excelente aventura anterior, os Act Ups, a banda vive e bastante à vontade com que Nick domina o teclado e a guitarra e com que apresenta alguns razoáveis temas que alternam entre momentos mais calmos, num registro próximo da soul music, e outros de explosão rock, num misto que por vezes se dispersa demasiado. Penúltima banda da noite, última do BR 2010, com aquela que viria a ser outra das grandes surpresas do festival. Sabíamos que os Ramones conseguiram na América do Sul a sua maior legião de fãs. Basta lembrar-nos da loucura que foi a primeira atuação da banda do punk nova-iorquino em anos idos em Buenos Aires, talvez só comparável à visita dos Beatles no início dos anos 60 aos Estados Unidos. Daí, talvez tenham ficado as sementes que deram origem a tão boas bandas como os Davila 666. Punk pop rock ao estilo sul-americano, cheio de boa disposição, cantaroláveis refrões numa enorme festa, partilhada por todos os membros dos Davila 666 e o público, onde as canções se sucediam umas às outras num crescendo explosivo, com os obrigatórios hits La Diva Rockera e Basura. Sensibilidade pop a impregnar o punk destes filhos espirituais de Joey Ramone e restantes parceiros, num show que com certeza irá ser falado quando se recordar edições passadas do festival. E restava a cereja no cimo de um bolo enorme, doce e impróprio para quem sofre de problemas diabéticos. O senhor em questão já tinha demonstrado do que era capaz em Loé, quando atuou no Festival Med este verão passado, e voltou a provar porque é que Sly Stone ou James Brown haveriam de ficar orgulhosos de tal descendência. Acompanhado por uma repreensível banda, os seus Shrines, onde na arte performativa do rock se destacam os endiabrados teclista e guitarrista Fredovich e Mr. Speedfinger. Celebração única, onde a sensualidade de temas mais lentos, tão impregnados de boogie como os outros, em nada destoam num concerto absolutamente fabuloso. Música e corpos a destilarem suor em comunhão, numa ligação estabelecida por esse grande senhor, que é King Can, e os seus Shrines, que ainda, até hoje, não percebi porque perderam o prefixo sensational que chegaram a sustentar. O rei passeou a sua classe em temas já incontornáveis da sua carreira, como Mr. Supernatural ou Land of the Freak, num quase final de festa a fazer jus ao nome que ostenta a sua compilação, Supreme Genius. We'll be right back. Duas escutantes, mas inesquecíveis noites que viriam a terminar com os espanhóis da Andaluzia Guadalupe Plata, algo repetitivos num cruzamento entre, de novo, Jeffrey Lee Pierce e Jack White, em temas demasiado longos, numa banda que promete se limar algumas arestas e espantar alguns fantasmas demasiado presentes, num concerto que só poderia ficar mesmo a perder depois do furacão King Can. Tal como o confidenciava o vocalista e guitarrista Pedro de Rios, momentos antes de subir ao palco. Ainda acrescentados ao cartaz, à última hora, uma banda da cidade que se prepara para editar o seu primeiro longa duração e que dão pelo nome de Tracy Lee Summer, que infelizmente não vimos. O corpo implorava-nos descanso, já que tinham sido dois enormes e esgotantes dias de muita festa, proporcionada não só pelos concertos, mas também pelo convívio com bons e velhos amigos neste juntar da tribo que tem como a sua principal religião o amor pela excelente música. De destacar também, para o sucesso desta festa, as imprescindíveis bancas de venda de discos, estando maioritariamente presente o bom velho vinil e do inigualável público dedicado desta causa. Em uma década de festival, é mais do que verdade que o Barreiro Rocks é um dos mais apelativos e carismáticos eventos de música em Portugal e que teve a sua consolidação nesta edição que agora, ao fim de 10 anos, só podemos mesmo esperar que venham pelo menos outros 10 com a mesma qualidade. Thank you. E foi sem dúvida alguma uma grande, grande festa esta última edição do Festival Barreiro Rocks, a décima, que ocorreu no fim de semana de 12 e 13 de novembro. O nosso muito obrigado à organização, aos amigos, aos conhecidos, aos desconhecidos também, a toda a gente, desde os grupos ao público que fez deste um grande acontecimento. Até mesmo à cerveja barata. É pena que a qualidade não seja muita, mas também não se pode pedir tudo, não é? The Shivers Down My Spine. Foi isso mesmo que aconteceu na maior parte dos concertos e restante evento. Barreiro Rocks 2010. E a Orelha Extra, a segunda e última hora, na Rádio UFSCar no Brasil, em Portugal, Kitsnet, Rouca Rua e Castrense. Uns minutos ainda até ao final. Orelha Extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. Get back where we were, should be a matter of unravel. Now the wind turns the skin to leather. No matter what you wanna call it, look at me, man. I'm looking more and more like some old wallet. The end. Ali Gelb, aliado aos andaluzes espanhóis, a Band of Gypsies, Where the Wind Turns the Skin into Leather, no álbum Alegrias. Não esquecer que é já no próximo mês de dezembro que vamos passar a ter por aqui a colaboração de Francisco Ribeiro, do excelente espaço na internet rockaroundblog.com. A rúbrica irá ter o nome de Espalha Brasas e teremos em próximas emissões da Orelha Extra mais informações, mas irá ser mensal e não semanal, como dissemos a semana passada. Fica por aqui já o indicativo. In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Espalha Brasas, rúbrica de Francisco Ribeiro, em breve aqui na Orelha Extra, e são as nossas despedidas para o fim. Um excelente disco, o regresso de Sharon Van Etten, chama-se Epic. Os temas que vamos ouvir: Peace Signs e Save Yourself, e talvez ainda um bocadinho para os The Books. Tchau! Somewhat afraid, I was something besides. Greetings and welcome. Welcome to a new beginning. For this tape will serve you as a new beginning. That's right, a new beginning, as we're about ready to begin. On this recording, music specifically created for its pleasurable effects upon your mind, body, and emotions is mixed with a warm orange-colored liquid. Your body is now a glass container. You can smell the orange-colored liquid, for the deeper you go, the deeper you go. And if there's extra saliva there, swallow it and take yourself down deeper and deeper. Deeper and deeper and deeper and deeper. I will be your guide in this journey, and I hope to be of help without intruding any more than is absolutely necessary. You may just possibly detect from my voice that I am Irish. And now I leap forward in time. Think you presently are. Thank you. It's far. It's far. All that you read, all that you see, all that you hear, filling up your head, orange-colored liquid. It is nice to relax, isn't it? Put the key in the lock, unlock the door, and a fountain of ears is available. If possible, in our modern world, listen for your eyes, in your ears. We will continue this pattern until we have reached the infinite everything. Now put on some undergarments and go deeper and deeper and deeper.